porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, e verso de número 6, 8 e o verso 10. Bom dia, meus amados irmãos. É um prazer muito grande voltar a esta rádio, nesta manhã, para falar a palavra de Deus. Estamos chegando ao final de semana e queremos agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O lugar mais rico deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque, ou da Arábia Saudita, da Líbia, nem tampouco as minas de ouros e diamantes da África do Sul. As minas de urânio da União Soviética e as minas de prata da África, embora isso seja surpreendentemente os depósitos mais ricos de nosso planeta, pode ser encontrado em alguns quarteirões da sua casa. Aí, que mora na cidade, no interior, eles estão no cemitério local. Aí, nos cemitérios, estão enterrados embaixo do solo ou em algumas gavetas, sonhos dentro das paredes daqueles túmulos estão. Sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram a tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se transformaram em realidade, invenções que nunca foram criadas, planos que nunca passaram da prancheta. Amados, nós sabemos que também lá estão propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que vai permanecer inerte para sempre. E nós precisamos aproveitar esta manhã para dizer a ti que me ouve, não deixe que a oportunidade que você tem de servir a Deus, ela também fique enterrada no túmulo um dia, aonde você vai descansar para a eternidade ou para viver um sofrimento eterno. Não enterre o teu talento, não enterre a tua esperança, não enterre os teus sonhos. Você, mulher que me ouve, você que está com o teu casamento em ruínas, você que está com a tua vida emocional, de certa forma atingida, porque a tua empresa não vai bem, teus funcionários, está tendo problema com eles. Nós queremos crer no Deus que nós servimos, que a despeito das lutas que aí estão, não enterre o teu talento, a tua visão, a tua força de trabalhar. e o Deus que nós pregamos, ele vai estar junto de você e fazendo progredir em tudo que você colocar as tuas mãos. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Eu quero nesse momento orar com você. Pai que está nos céus, diante de ti nós oramos nesta hora. Talvez a reflexão desse dia realmente, Senhor, despertou muitas pessoas para uma grande realidade. Dentro dos cemitérios, dentro dos túmulos, quantas pessoas, jovens, crianças, idosas, homens ilustres, que não puderam colocar em prática tudo aquilo que sonharam, tudo aquilo que projetaram. Quantos poemas, quantas cartas, quantos bilhetes que nunca foram entregues. Senhor, mas nós estamos aqui te agradecendo, porque procuramos nessas manhãs não levar para dentro dos túmulos ou para dentro do túmulo aquilo que recebemos de ti. Estamos aqui como porta-voz de uma mensagem de vida, de paz, e queremos sim, Senhor, que essa atuação do Espírito Santo entre em ação na vida dos irmãos, das irmãs e dos nossos amigos, esses que estão, ó Deus, já com algumas coisas enterradas dentro do seu pátio, na sua vida espiritual, na sua casa da alma, já tem passado alguns momentos de angústias e não tem mais sentido a vida. Eu quero que eles passem agora mesmo a levantar das cinzas e dar vazão, dar alegria a esse momento de prazer, ó Deus, e que realmente eles possam desfrutar e gozar das bênçãos do Senhor enquanto nós estamos caminhando como peregrinos. Em nome do Pai Santo, o nosso Deus eterno, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.